Olhei para o firmamento, uma luz me advertiu. Olhei para o firmamento, uma luz me advertiu. Suspendi meu pensamento, que é para meu seguimento. Suspendi meu pensamento, que é para meu seguimento. Que o bom seguimento há muito tempo que veio ao chão. Que o bom seguimento há muito tempo que veio ao chão. E para os tempos que já faz, meus irmãos, preste atenção. E para os tempos que já faz, meus irmãos, preste atenção. Viva Deus no céu e a Senhora da Conceição. Viva Deus no céu e a Senhora da Conceição. Que foi ela quem mandou esta linda preleção. Que foi ela quem mandou esta linda preleção. Assim foi ela dizendo para os meus irmãos. Assim foi ela dizendo para os meus irmãos. Que todos prestem atenção o que diz a preleção. Que todos prestem atenção o que diz a preleção. O mestre recebeu e declarou para os seus irmãos. O mestre recebeu e declarou para os seus irmãos. Ninguém ligou importância o que diz a preleção. Ninguém ligou importância o que diz a preleção.